Amanheceu, um novo dia começa. Hoje tem visita, é dia de festa. Parentes, amigos, são todos bem-vindos. Firmeza total, vê os manos sorrindo, pode crer. Momento raro no cotidiano, principalmente em dezembro, final de ano. No Réveillon é só agonia. Uns até colocam o pescoço na tia. É, vagabundo, vou dizer pra você. Da muralha pra cá, filho, chora e mãe não vê. Todos reunidos no pátio externo, ansiosos esperando o carinho materno. A dona Maria atravessa o portão com o neto no colo e sacolas na mão. Trouxe o filho do José pra ele ver. Mó felicidade, assim que tem que ser. Quem disse que homem não chora? Em dia de visita, qualquer hora é hora. O sofrimento da coroa entristece. Isso é o pior, o verdadeiro teste. Se desesperar, não posso, não quero. Sei que ela prefere aqui do que o cemitério. Se ela pudesse, ficava no meu lugar. Amor de mãe, não tem como explicar. Nem dá, varrendo ruas, conseguiu me criar. E em troca, ó só, faço ela chorar. Não, não é justo, isso não se faz. Eu juro, minha mãe não vai sofrer nunca mais. Mais um domingo de sol e eu aqui, se emocionando em ver meu filho sorrir. Correndo na quadra com uma bola no pé, um diamante negro do futuro, se Deus quiser. Sonho com isso, oro por isso. Assim será, com fé em Jesus Cristo. Se eu pudesse voltar no tempo, pra ele eu seria um outro exemplo. Não é não? Não esse aqui, o qual me transformei. Percebi tarde demais o quanto errei. Eu sei, nem a mãe dele fui capaz de entender. Achei que ela só queria me fazer sofrer. Deixei de pensar com a razão e me deixei levar pela emoção. Acabei tudo, não quis nem saber. Certas fitas na vida é difícil de entender. Uma confusão perturbou minha mente. Infelizmente me sinto como um doente. Um inútil, sem lugar pra ir. Sem ideal nem direção pra seguir. O pior dos homens, um idiota. Tanta coisa em jogo e eu perdi a aposta. Se não fosse minha mãe, tinha ficado sozinho. Sem nenhum motivo pra seguir meu caminho. Acreditar no dia de amanhã e também ter esperança que logo eu saio. Amém, tudo bem, a vida continua. Nunca foi fácil, a caminhada é dura. Meu filho, chega mais, vem, vem comigo. A visita acabou, agora só no outro domingo. Traz sua bola pra gente guardar. Olha só você, todo sujo de tanto brincar. Sua avó vai ficar uma fera. Nem pra te dar um banho dá tempo, já era. Vem no colo, me dá um abraço. Aí meu filho, uma promessa te faço. Não vou deixar você seguir meu caminho. Nunca mais em minha vida vou deixar você sozinha mais. O silêncio invade meu interior. Dizer o quê? Me ajuda, Senhor. Fiquei sem ação, sem nenhuma explicação. A inocência às vezes é a pior lição. Meu filho, sua avó tá cansada. E daqui pra casa é longa caminhada. Vai com ela, tá bom? Que eu já vou. Diz pra sua mãe que eu tô chegando, falou? Não fica triste, vê se não chora. Vai, minha mãe, leva ele embora. Eu escrevo pra senhora ainda esta semana. Aí, diz pra minha irmã que o irmão dela a ama. Minha mãe, escuta o que vou dizer. Me perdoa por te fazer sofrer.